Êxodo 16, verso 1, diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar? Pois nos trouxe a esse deserto para matar toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: ei que vos farei chover dos céus pão, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Êxodo já diz: Êxodo, se saída. E se eles saíram, é porque um dia eles entraram no Egito. Quantos conhecem a história de José? José foi um jovem chamado por Deus, escolhido por Deus, um jovem que tinha o seu coração no Senhor, um jovem que Deus deu sonhos a ele, um jovem que era oprimido por seus irmãos, porque seus irmãos o invejavam, porque ele, em tudo que ele fazia, prosperava, ele fazia tudo perfeito, ele tinha um coração de Deus, ele tinha excelência de Deus naquilo que ele fazia, onde ele botava a mão, o negócio andava, as coisas aconteciam. Aconteceu que José, invejado pelos seus irmãos jogaram ele no buraco, quiseram matar José, venderam José para o Egito, e José foi parado no Egito, foi escravo, trabalhou na casa de Potifar, até que chegou um dia que Deus exaltou José, e José chegou a ser governador do Egito. De escravo, foi prisioneiro, passou por várias etapas no Egito, até que Deus honrou ele, porque quando Deus dá uma palavra, Deus honra, gente. Se Deus deu uma palavra para você, pode passar ano, pode acontecer o contrário, pode parecer que nunca vai ser, pode estar parecendo, meu Deus, não tem possibilidade. José estava lá na cova, José estava lá na prisão. Como que Deus exalta ele? Se Deus deu uma palavra para você, Deus vai exaltar você. Aleluia. E aconteceu que José interpretou os sonhos de uns homens na prisão. Faraó teve um outro sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó, até que José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. Aconteceu quando ele interpretou aquele sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas bonitas e das espigas mirradas. Faraó viu que ele era o homem certo para administrar a terra do Egito, colocou o anel no dedo de José e falou: agora no Egito, depois de mim, depois de você, só quem manda sou eu, você pode mandar em tudo. E Deus assim exaltou José. José trouxe sua família e eles começaram a habitar naquele lugar porque havia fome na terra. E assim o povo hebreu, o povo de Deus, foi parar no Egito. E ali no Egito eles ficaram cerca de 430 anos. Só que José era colado com o Faraó. Faraó tinha confiança em José. José era um homem de confiança, deu a melhor terra, deu os melhores lugares para o povo de Deus. O povo de Deus foi crescendo. Só que aconteceu uma coisa, gente. José morreu. E aquele faraó que gostava de José também morreu. E veio outro faraó que ouvia falar de José mais ou menos. E também morreu. Depois veio faraó que não sabia nem quem era José. E aquele povo estava lá no Egito, se multiplicando, crescendo no meio deles. Até que esse faraó que não conhecia José, não sabia nada quem era José, não queria saber quem era José. Esse povo está crescendo muito. Vai chegar um dia que esse povo vai querer se juntar com os nossos exércitos inimigos e vai tomar de nós, porque eles já estão ficando mais fortes que nós. Vamos escravizar eles, vamos oprimir eles, vamos dar trabalho para eles, bota general sobre o bocado deles, vamos dominar eles antes que eles comecem a crescer. E eu fiquei pensando, sabe, nessa madrugada eu fiquei pensando, tá? Eles ficaram no Egito, mas como eles foram virar escravos? Faraó quis oprimir, quis escravizar, porque eles estavam crescendo, mas tem mais coisa além disso. Naquele tempo que eles estavam no Egito, eles começaram a se afastar de Deus. Eles começaram a se influenciar com o povo egípcio. Eles começaram a pegar costumes dos egípcios. Eles começaram a adorar os deuses dos egípcios. E o povo de Deus já de longa data tem esse velho costume de imitar coisas de outros povos. Graças a Deus que conosco não acontece isso. Ninguém aqui quer imitar coisas de ninguém. Ninguém vai pegar costume de ninguém. Nós temos os nossos costumes. Nós temos as diretrizes do Espírito Santo, as diretrizes de Deus, as diretrizes de Jesus, tudo que Jesus disse está aqui. Eu não preciso fazer o que os outros estão falando. Eu vou te dar um exemplo. Salomão teve quantas mulheres? Magi? Quando você viu na Bíblia Salomão? Salomão, pode pegar, pode ficar com mais de uma. Nem para Abraão, Deus falou que podia. O homem, Salomão e os outros reis, começaram a imitar costumes de outros povos. Em outros povos era normal ter mais de uma mulher, ter duas, ter três, ter quatro. E isso que eles fizeram foi uma desgraça para muitos deles. E assim o povo na terra do Egito foi se deixando levar por costumes dos egípcios, por adorar a Deus dos egípcios, por se afastar de Deus, e foram parar escravos. Eu, sexta-feira eu saí com um irmão, pastor de uma igreja, lá em São Gonçalo, a gente estava junto e tal. Fomos comprar umas coisas, eu cheguei cedo, parei em casa, vamos tomar um café e vamos orar. Quando nós começamos a orar, nós fomos orando, sabe? E a presença de Deus veio forte, a presença de Deus veio forte. Eu sentindo aquela presença, quando a gente sente a presença de Deus, a gente se sente poderoso. Cara, quando você tem a presença de Deus, você acha que você pode voar, né? Você pode tudo, ninguém te para. E eu comecei a sentir isso, e perceber isso, e ver o seguinte, cara, quando a gente está cheio de Deus, não dá nem pro diabo. Quando a gente está cheio de Deus, não tem para ninguém. Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo vem, bota o rabo das pernas e volta. Não tem como ele fazer alguma coisa. Não tem como. Não tem brecha para ele entrar. Se você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da vontade, você está na plenitude, ele não vai achar. Mas se você deixar uma brecha, se você deixar um buraquinho, Satanás, ele é assim, ele mete a mão nesse buraquinho, ele fica ali cavando o buraquinho que você deixou, ele cava, até abrir o buraco, ele mete o dedo, daqui a pouco ele mete a mão. É assim que ele faz. Se ele vê que você está com o joelho machucado, ele vai dar no teu joelho. Se ele vê que você tem uma fraqueza, na tua fraqueza que ele vai agir. É assim, povo de Deus, se afastando de Deus, pegando o costume de outros povos, adorando outros deuses, foram para escravos. Mais uma coisa, em Êxodo 3, verso 7 a 10, Êxodo 3, 7 a 10, aí, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabe? Partiu de Deus o desejo de salvar, o desejo de libertar o povo, o desejo de levar o povo para uma terra onde manava leite e mel. Não partiu de Deus o desejo do povo se afastar. O povo se afastou porque se afastou, porque começou a fraquejar, começou a se afastar. Igual acontece com muitos de nós. Vai parando de orar, não vai tendo tempo para buscar, não vai tendo tempo para ir na igreja, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo para orar em casa, aí não tem tempo mais para isso, e devagarinho tem tempo para aquilo, e vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. Acontece com cada um de nós. E assim aconteceu com aquele povo. Porém, Deus olhou aquele sofrimento, Deus escolheu, escutou o clamor do povo, o gemido do povo, e partiu de Deus o desejo de libertar, o desejo de salvar, parte de Deus, o desejo de nos abençoar, de te libertar, de te curar, de te exaltar, de te alegrar, Deus quer ver você bem. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você pleno. Deus quer ver sua família bem. Deus quer te ver abençoado. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer miséria para você. Deus não quer... Deus não é assim. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver feliz. E partir de Deus o desejo de libertar aquele povo. Meu irmão, Deus tem um coração de pai. Deus o tempo todo está olhando com amor para nós. Deus o tempo todo está procurando algo para fazer, para te fazer feliz. Nós é que nos afastamos de Deus às vezes. No verso 2 desse capítulo 16, a gente vê o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Desejaram a morte. Deus teceu aquele grande plano de libertar o povo do Egito com Moisés, de libertar, de levar aquele povo para uma terra que manava leite e mel. Mais ou menos 45 dias depois que eles tinham saído do Egito, depois que eles viram Deus através de Moisés soltar aquelas pragas todas no Egito, praga de rã, os rios se tornaram em sangue, praga de mosca, praga de gafanhoto, os primogênitos morreram, ficou tudo escuro no Egito, coisas tremendas aconteceram, sobrenaturais, aos olhos deles. Teve uma vez que morreu todos os gados dos egípcios, mas os boizinhos dos hebreus ficaram tudo em pé no pasto. Só morreu dos egípcios. Do povo de Deus não morreu ninguém. Aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu Moisés chegar a tocar nas águas, e o mar se abriu, uma parede de um lado, uma parede de outro, eles passaram a pé enxuto. Depois que eles passaram, o mar se fechou e Faraó foi engolido, juntamente com o exército egípcio. Esse povo que viu milagres, esse povo que viu coisas tremendas, depois de 45 dias, esse povo estava murmurando, estava reclamando. Provavelmente, os recursos que eles deviam ter trazido na mochila, que trouxeram a cebola, trouxeram as carnes, trouxeram as marmitas lá do Egito, né, para segurar a onda no deserto, provavelmente aquele recurso estava acabando. Provavelmente tudo já estava no fim. Já estava no final. Só que aquele povo, ele não estava mais acostumado a viver na dependência de Deus. Eles estavam acostumados a receber a comida no final do dia em troca de trabalho. Eles não estavam mais acostumados nesse relacionamento de milagre com Deus. Eles estavam afastados de Deus há muito tempo. E Deus, de propósito, levou eles para um caminho de dependência, um caminho de ensinamento. Talvez você esteja aqui hoje e esteja assim, num caminho de dependência, num caminho que Deus está te ensinando, num caminho que Deus está te dando todo dia. Não reclama não, meu irmão. Só fica olhando que vai aparecer. Ele vai suprir, ele vai trazer, ele vai fazer, ele vai cumprir, ele vai realizar, a porta vai se abrir. Ele é fiel. E aquele povo não estava mais acostumado a viver na dependência de Deus. Eles já estavam acostumados a ser, sabe o quê? Escravos. Eles já não sonhavam mais. Eles já não tinham mais aquele desejo de crescer. Eles já não tinham mais aquele desejo que nós temos, que você tem, de fazer uma faculdade, de crescer, de arrumar um emprego, poxa, de comprar sua casa, de comprar um carro, de fazer, de melhorar, de progredir, de se aprimorar. Não. Eles estavam acostumados a viver escravos, daquele jeito, com aquela mesma vida, acordava, trabalhava, comia o que eles davam, comia cebola, comia carne, trabalhava de tarde, no final do dia, comia de novo, cantava musiquinha para dormir e tal, no outro dia a mesma coisa, trabalhava, comia. Talvez você esteja assim, acostumado com o seu tipo de vida. Talvez você esteja assim, já está no automático, há muito tempo a sua vida está parada, você já não tem sonhos, você não sabe mais. Se eu perguntar para você qual o seu sonho, o que você deseja, e daqui a um ano você quer estar onde? Daqui a 2 anos você quer que sua vida esteja, daqui a 3 anos como você quer que esteja a sua vida, sua família, daqui a 4 anos? Tem empresas do mundo aí que projetam um futuro para 50 anos. daqui a 50 anos o cara já sabe como que aquela empresa vai estar. Mas hoje Deus está falando para você: sonha, meu filho. Sonha, minha filha. Sonha mesmo, porque eu sou um realizador de sonhos. Eu gosto de quem sonha. Eu gosto de quem quer ir mais longe. Eu gosto de quem quer crescer. Deus gosta, meu irmão. Deus gosta de quem quer ir avante, de quem quer crescer, de quem quer sonhar. Olha para o alto aí. Olha ao redor. Um dia foi um sonho. Lembro de muitas vezes ficar conversando com o Felipe. Um dia foi um sonho. Um dia foi um sonho que você está aqui. Você está. Deus, mano, é especialista em transformar sonhos em realidade. Essa é uma das maiores especialidades de Deus. Tá bom, Felipe, mas pode ir pro Idan. Devagar, né? Chegou agora, já quer sentar na janela, né, Deus? Amém. Deus é especialista em realizações. Essa é uma das maiores especialidades dele. E aquele povo, 45 dias depois de estarem caminhando no deserto, que não estavam mais acostumados a ver os milagres de Deus, se esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito. Fraquejaram na sua confiança, duvidaram na fé. Bota aí o Salmo 37, 5, por favor. Aquele povo, é isso aí. Aquele povo fraquejou na confiança. Olha aqui, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, ou ele tudo fará. Sabe, lermos isso aqui, essa palavra, confia, confiar, é fácil. É fácil proclamarmos essa verdade. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio no Senhor, porque tudo ele vai fazer. Isso é fácil de eu fazer. Difícil é no dia a dia. Difícil é na vida real. Difícil é na vera. Praticar essa confiança em Deus. Mostrar para a nossa vida que a gente realmente confia em Deus. Eu não posso ter uma vida com Deus e ser cheio de medos. Eu não posso ser de Deus e dizer que confio em Deus e ter uma vida de medo. Eu tenho medo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai ser da minha vida. E a gente vê muitos crentes assim às vezes. Eu não sei o que vai ser. Eu sei o que vai acontecer. O que será de mim? O que será de você? Você é filho de Deus, filho todo-poderoso, criador do céu e da terra, criador de todo o universo. Faz tudo por você, te ama, abre porta, fecha a porta. Ninguém pode contra ele. O que vai ser de você? Só não vai ser um sucesso se não quiser. Eu não posso ter uma vida com Deus de medos. Dizer que confio em Deus, fraquejando na fé toda hora. A minha fé está firmada em Jesus. Naquele que morreu por mim, na cruz do Calvário. Aquele que Deus entregou a ele, todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Não há ninguém mais poderoso que ele. A minha fé está firmada nele, ó. Isso aqui é a minha fé. Ela está no Todo-Poderoso. É Ele que sustenta a minha fé. Eu não temerei a mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. É Ele que me sustenta, é Ele que me ampara, é Ele que me segura. Ele não vai me deixar cair. Deus não vai te deixar perecer. Não vai te abandonar. O homem pode abandonar, as pessoas podem te abandonar, mas Deus não vai te abandonar. Fraquejaram na fé, fraquejaram na confiança. Eles olharam para a dificuldade e esqueceram de tudo que Deus já tinha feito. As grandezas de Deus. Sabe, gente, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Você olhar para trás, você olhar para o seu passado, olhar para um ano atrás, para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos. Quantos milagres Deus fez. Mas nós temos uma mania feia de esquecer dos milagres que Deus fez. Porque quando as adversidades batem na porta, a gente chora, a gente esperneia, a gente se desespera e esquece que já passamos por coisas maiores. Esquece que ele já fez milagres maiores no passado, na minha vida, na sua vida. Esse vai ser mais um que ele vai fazer. Então encara de peito aberto. Não, Senhor, meu Deus, vai fazer na minha vida mais uma vez. E aquele povo esqueceu tantas coisas que Deus tinha feito na primeira adversidade que eles enfrentaram. Esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Deus já fez tanta coisa, vai continuar fazendo, vai continuar curando, vai continuar abençoando, vai continuar abrindo a porta, vai continuar te prosperando em todas as áreas da sua vida. E tem uma coisa: se nós queremos chegar à terra prometida ou alcançar as promessas que Deus tem para mim, para nós, Deus, a Bíblia tem. Deus tem promessas coletivas e promessas individuais. Coletivas são as promessas que estão na Bíblia, tem milhares, centenas de promessas para nós, para todo o povo de Deus. Mas tem as promessas individuais que Deus pode ter falado com você quando você estava lendo. Você pode ter tido um sonho, alguém, Deus ou alguém falou com você, ou Deus ministrou em você que isso vai acontecer na sua vida, que você vai conseguir chegar, como aconteceu com José, que Deus prometeu a José, que exaltá-lo, queria abençoá-lo. E Deus fez. E se nós quisermos, se você quiser, se eu quiser, viver as promessas de Deus na minha vida, tem algumas coisas que nós não podemos fazer e não podemos ser. Nós não podemos ser pessimistas. Não vai dar. Ó céus, ó dia, ó vida. Aí vamos fazer um som maneiro, vamos pá, não sei o quê, pá. Tá, tá bom. Vamos fazer um som maneiro, vamos fazer um negócio aí, vamos chamar uma orquestra sinfônica, vamos misturar rock com orquestra, com violino e tal. Pô, assim, vai dar certo. Tantas coisas na vida, às vezes a gente fica assim, ah, não vai dar, não sei, não vou, não quero. Deus não vai fazer, não, comigo não. Nós não podemos ser pessimistas, temos que ser otimistas. Êxodo 14, 13, deixa eu ler aqui, não sei se eu falei com os meninos ali. É isso aí, ó. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Pensa na situação. Moisés de frente para o mar. Mais de 1 milhão de pessoas. A poeira subindo lá atrás. Faraó chegando, cheio de carro, cheio de cavalo. O povo de Deus não tinha armas. Faraó tinha lanças, tinha flecha. O povo de Deus devia ter faquinha, espadinha. Pensa, Moisés olhando para o mar, imagina a mulherada falando, o povo falando, todo Moisés tentando se manter ali firme com Deus, o que, que vai ser? O que, que eu vou fazer? Como é que vai ser? Essa pergunta foi antes de Deus falar para Moisés assim, toca nessas águas. Foi antes. Deus falou depois. Chegaram para Moisés e falaram, Moisés, o que, que vai ser, Moisés? Olha que Moisés responde otimista, crendo que Deus vai fazer, que Ele é fiel. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai fazer. Eu creio, não, eu estou ligado aqui, estou ativo, estou certo que Ele vai fazer, Ele não vai deixar a gente aqui. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje você vê. Ainda profetizou o que ia acontecer. Deus livrou. E eles nunca mais viram aqueles egípcios vivos, né? Porque viu uns corpos mortos na beira da praia depois. Nós não podemos ser pessimistas, sabe por quê? Porque Deus não é pessimista. Deus não vive falando, ah, não sei se vai dar, ah, será que eu vou fazer? Será que se eu estender a mão o sol vai parar? Será que se eu fizer isso vai acontecer? Será que se eu mandar parar de chover vai parar? Não! Deus é otimista, Deus é positivo. Deus sabe o que vai fazer, Ele faz. Mas nós temos que ser. usando aí o poder da mente, ficar afirmando. Para mim não é assim. Mas seja otimista, meu irmão, porque o seu Deus é um Deus de vitória. O seu Deus é um Deus que faz, é um Deus que opera. Ele te enche do Espírito Santo, Ele quer te fazer feliz, Ele quer te fazer bem, Ele quer coisas boas para você. Você vai ficar pessimista a vida toda? Não, o pessimista não vive as coisas de Deus, não, meu irmão. Está sempre reclamando. Nós não podemos ajudar o diabo, profetizar a nossa própria derrota. Porque tem gente que faz isso. Vou fazer uma obra em casa. Vai levantar essa parede assim, com certeza que vai cair. Vai botar essa viga assim, vai botar essa madeira no telhado, vai cair em cima de nós dormindo. Entrou numa batalha, fez uma prova, fez um concurso. Eu fiz. Fiz por fazer, né? 2.000 pessoas, candidata. Eu fiz por fazer. Eu sei que eu não vou passar mesmo, pula, irmão. Vou no negócio de emprego lá, levei meu currículo, já dei para levar, né? Eu não tenho perfil. Eu vou levar. Levei porque, né? Não tinha nada para fazer, nem meu currículo. Não fazendo nada mesmo. Então, meu irmão, tem que ser positivo, você tem que profetizar coisas boas sobre a sua vida. Há poder nas suas palavras. Com a palavra, Deus criou todas as coisas. As relvas, as separações entre as águas, as animais, palavra, o poder da palavra. E sabe quem é você? Sabe quem você é? Sabe quem você é? Imagem, semelhança daquele que com a sua palavra criou todas as coisas. Glória a Jesus. Se imagem e semelhança dele. Deus criou o mundo com a palavra. Usa suas palavras para criar o mundo ao seu redor. Vai dar certo. Eu vou ser curado. Deus vai fazer na minha vida, vai acontecer. Acorda de manhã falando que vai acontecer, que as portas vão se abrir, que o emprego vai sair, que vai dar certo, que Deus vai fazer. Se você não crê, quem vai crer com você, meu irmão? Eu não estou andando na sua casa para ficar profetizando agora, não. Sabe, às vezes nós não temos noção da autoridade que Deus nos deu. É aquela velha história, manifesta um demônio lá, não sei aonde, ele grita para casa do pastor, para chamar o pastor, para expulsar. Você tem autoridade. Aleluia. Você está passando a luta na sua casa, o vento está soprando, as coisas estão... Irmão, se levanta com a mulher, se levanta você sozinho, se levanta na tua casa, erga a tua mão, em nome de Jesus, vai parar, vai parar. Sabe, gente, eu sou meio maluco. Eu vou dar um testemunho de uma coisa que eu vivi. Há um tempo atrás, eu tive máquinas de tecelagem. Eu queria comprar uma máquina maior para aumentar a produção, para botar costura, nego trabalhando na madrugada. E a minha fábrica era lá no Clube Bandeira, num lugar, e tinha outro terreno, e minha avó morava numa outra casa, um terreno depois da fábrica. E eu morava lá na casa da minha avó. Nessa época, meu pai dormia lá de vez em quando, estava lá, eu chamava meu pai, vem pra varanda escutar. Escutar o quê, cara? Escuta aqui, rapaz, minha máquina funcionando. Aí, já, não estou escutando nada. Eu falei, tá escutando os caras que estão trabalhando lá, a máquina, já, não tá escutando? Aí, pai, pô, cara, você tá ficando maluco. A máquina não tava lá. No dia seguinte, eu chamava pra ele, vem cá, pai, vem escutar, tá escutando? Olha só, ela bate de um lado e bate do outro. Não tô escutando, cara. Tá escutando sim, rapaz. Só um tempo. Eu falei, pai, vai lá fora. Vai lá fora, pai. Vai lá escutar. Não fez barulho não, a máquina estava lá. Profetiza a tua vitória, meu irmão. Profetiza a tua vitória, creia, libere a palavra, fale. Fale, bota para fora, bota o que você crê, que vai acontecer, que vai se realizar e que Deus vai fazer. Nós não podemos perder a fé. Não podemos deixar de crer. Temos que resistir até o fim. Demore ou pareça impossível. Creia que Deus pode fazer e aquilo que Ele promete em nós. Ele cumpre. Nós não podemos perder a fé, não podemos parar de crer. Aí, traz seu filhinho aqui. Por favor, Rodrigão. Faz ele aí. Chega aí, velho. Levinho, né? Que bom. Ainda que pareça impossível, o impossível está pintado na sua frente. Ainda que não tenha possibilidade, não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de ver o melhor de Deus. Ó, quantos aqui acreditam? Como é que é o nome dele? Guilherminho. Fica aí, chega a palavra de novo. Pega na porta. É, Guilherme, fica de frente com o seu pai. Fica de frente com o seu pai, fica de frente, isso. Quantos aqui acreditam que o Guilherme, sem tomar distância, pode dar um pulo daqui e cair lá no colo do Rodrigo? É impossível? Quantos acreditam? É impossível? É impossível? Pula aí, pula aí. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus faz quando o impossível bate na tua porta. Aquilo não dá para você? Faz a tua parte. Dá um pulinho. Ele te leva. É assim que Deus faz. Faz a tua parte. Que a parte do mundo vai fazer. Valeu, meu amigo. É assim possível. Não tem como acontecer. Não sei do teu sustento. Ele que está te segurando, ele é teu apoio, ele é teu escudo, ele é teu baluarte, ele é teu Deus. É ele que faz, a glória é dele. Por isso que ele que faz, porque a glória é dele. Deus leva esse povo para o deserto? Ensina o povo a viver na dependência? Ensina aquele povo a depender de Deus? E Deus começa... O povo começa a reclamar que não tem comida, a comida está acabando, Deus começa a soltar o maná, o famoso maná. Todo dia, Deus liberava o maná. No sábado, no último dia, eles colhiam para o dia seguinte, na sexta-feira, para não trabalhar no sábado. E Deus começou, todo dia, a descer o maná do céu para aquele povo se acostumar. Aquele povo tinha que se acostumar a viver com Deus novamente, a ver milagre todo dia. Ele tinha que se acostumar a viver a dependência de Deus todo dia. Talvez você esteja assim, um milagre todo dia, um maná todo dia. Deus está treinando você, Deus está te trazendo de volta. A fé do povo estava embaixo. Aí Deus deixou o povo ver milagre todo dia, para se acostumar a viver na dependência. Para a fé e a confiança daquele povo que estava embaixo. Se eu começar a ver milagre, eu começar, não, realmente esse Deus faz, é o Deus que faz, olha aí. Todo dia que ele fala, o maná está lá. Eu comecei a perceber uma coisa, que as pessoas, o maná caía sobre a relva lá, sobre a grama, sobre o mato, das coisas, e de manhã eles colhiam aquilo como um pó, uma pasta, e com aquilo ali, uma poeira, e tudo eles faziam, uma pasta para fazer os pães, faziam bolos, faziam comida, usavam tudo ali. É interessante que, antes desse episódio, nunca teve maná, e depois disso, acabou, o maná acabou. Não caiu mais maná. Foi um negócio específico, para aquele momento, para aquela história, para aquele povo. E eu fiquei pensando o seguinte, muitos daqueles que estavam distantes de Deus, já se não dobrava mais, tanto tempo que o cara não dobrava mais o joelho para orar. Já no joelho dele nem tinha mais, já estava os cabelinhos, estava tudo lá de volta. Ele tinha que dobrar o joelhinho lá, para catar o maná no chão. Tinha que de repente lembrar, quanto tempo que ele não ajoelhava diante de Deus, aí estou ajoelhando para pegar o milagre. Aquele que não tinha mais tempo, vivia no arraial ocupado com isso, ocupado com aquilo, ocupado com aquilo outro, ocupado com aquilo. Chegava lá, não, agora é a tua vez, vai lá buscar o maná, ontem foi a gente, hoje é você. Ele ia lá, tipo, se ajoelhava lá, catava o maná, e de repente ali começava uma conversa com Deus, ele era assim, quanto tempo eu faço isso, não vejo teus milagres, não converso com o Senhor. Ele estava longe, teve que começar a se dobrar, porque não tinha tempo, teve que arrumar tempo. E às vezes Deus faz assim, tem gente que não tem mais tempo para Deus, Deus tem que fazer algum negócio para arrumar tempo. tira o tempo de alguma coisa, mas o tempo de Deus você não pode tirar. Senão ele vai querer o tempo de volta, hein? Ó. E essa história do maná traz um ensinamento importantíssimo para nós. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. Ele tem que ser constante. Ele tem que ser pleno. O relacionamento, ele não cresce sem contato, sem conversa. Aí o cara vai ficar, começou a namorar. Mas tem que conversar, né? O relacionamento não vai crescer se não tiver conversa, se não tiver contato, se não tiver um conhecer o outro. Começa a namorar, eu não se encontro. Uma vez, como igual aqueles namoros de gente que mora nos Estados Unidos, outro que mora aqui 50 vezes por ano. 90%. Sei lá. Meu Deus, vai dar certo. Um relacionamento, ele não cresce sem contato, sem conversa, sem confiança, sem comprometimento e sem uma palavra-chave. Chave. Tem que ser isso, tem que ter na sua vida com Deus. Compromisso. O relacionamento de um casal, ele tem compromisso. Ele tem regras, ele tem o compromisso por si só, ele já obriga algumas coisas. Poxa, eu tenho um compromisso com minha esposa Priscila, ela é quem eu não quero. E ser tão homem, ele tá bom. Não adianta. Fulana, Beltrana, Cicana, nem Beltrano, nem Cicano. Não, eu tenho um compromisso com ela. Eu não vou ter segredos para ela, eu tenho que conversar, ela é minha amiga, minha companheira, meu compromisso é que eu tenho um compromisso. Não posso traí-la. Nós temos um compromisso com Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Sabe por quê? Ele quer que você conte para ele, ele quer que você converse com ele, ele quer que você fale com ele, ele quer que você mostre para ele, ele quer... Não adianta esconder nada de Deus, não tem como esconder, tem gente que ainda pensa em esconder uma coisa, não dá para esconder. Às vezes Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem coisas para fazer na sua vida, Deus tem te chamado, Deus tem te clamado, Deus tem falado ao seu coração. Assume um compromisso com Deus, fique de pé, em nome de Jesus. Sabe, é tempo, gente, de querer mais de Deus. É isso que essa igreja tem entregado ao longo desse tempo que está aqui. É tempo de querer mais, é tempo de querer ir mais fundo, é tempo de querer descobrir mais de Deus, de dar mais passos em direção a Deus. É tempo de se entregar mais. Coloca a mão no seu coração e fala assim: é tempo de se entregar mais. É tempo de você se entregar mais para Deus. É tempo de você dar mais de você para Deus. É tempo de verdadeiramente sermos mais dele do que nós mesmos. A Bíblia fala que nós somos ovelhas dele. Somos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Ele é o nosso rei, ele é o nosso dono, nossa vida pertence a ele. Dele somos, não somos mais de ninguém, somos de Deus. É tempo de compromisso, é tempo de se dar mais, é tempo de mergulhar mais fundo, é tempo de querer mais coisas de Deus, é tempo de querer descobrir mais, talvez tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus tem te dado. Deus quer te levar além, Deus quer abençoar mais você, Deus quer fazer você crescer espiritualmente, Deus quer desenvolver um ministério na sua vida, Deus quer usar você. Talvez você esteja aí, você já pregou, você já falou, você já foi aquilo, mas um tempo, você esfriou. Hoje é o dia de esquentar, meu irmão. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia que Deus escolheu para você. Talvez você esteja aqui hoje, você veio a primeira vez, você já está vindo um tempo, veio a segunda, não sei. E você ainda não deu um passo de fé. Você ainda não falou, poxa, eu quero esse Deus da minha vida. Talvez o Espírito Santo tenha falado no seu coração, esteja falando no seu coração. E você ainda não tomou essa coragem de falar, eu quero dar minha vida para esse Deus. Eu quero que a minha vida seja esse Deus. Eu quero que a minha vida seja de Deus. Ou talvez você está aqui, você está afastado, você está distante, por algum motivo. Fecha seus olhos. Talvez por algum motivo você se distanciou, você se afastou, você está longe. Todo mundo fecha os olhos comigo. Se hoje você quer decidir, fala, eu quero esse Deus. Ou hoje você quer falar assim: eu quero voltar. Eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero voltar. Eu quero ser como era antes. Eu quero voltar para Deus. Eu quero renovar a minha aliança. Levanta sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua mão bem alto. Levanta bem alto. Não sou eu que estou vendo, não. Deus está vendo. Agora, você que está do lado dessas pessoas, tragam elas até aqui, por favor. Se você quer dar um passo de fé, traz ela aqui, não deixa escapar, não. Se hoje você quer falar assim: eu me rendo a esse Deus. Eu preciso desse Deus, sabe? Não é uma questão de você querer, meu amigo, minha amiga. É uma questão de necessidade. Você precisa se render, você precisa se entregar. Ele está chamando por você. Hoje é o seu dia, é o seu momento. Vem mais para cá, por favor. Chega mais para cá também. Hoje é o seu momento, sabe? Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, não fica aí, não. Dá passos de fé, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. O Senhor está te chamando. Hoje é o seu dia. Aleluia.